desligou na minha cara. Hoje ele nem disse tchau, querida, pra mim. Eu, hein? Fronte Transamérica, até meio-dia. Música aqui no front. Eu fiquei meio distraído agora porque estava lendo aqui a coluna da jornalista Maria Cristina Fernandes no jornal Valor, citando a delação premiada, que tem um trecho, né, que diz que a presidente Dilma caiu. Agora é ex-presidente porque se recusou a barrar as investigações e a colaborar com os esquemas de corrupção. Bom, tem alguns pontos que precisam ser ditos, né? Primeiro, pode ter certeza que a motivação de muitos dos parlamentares que votaram impeachment não foi moralizar o país e a política, né? Tenha certeza disso. Segundo, lembra da gravação do Romero Jucá? Aquela que mais parece um oráculo, né? Ele falando em colocar o Temer e fazer um pacto nacional com todo mundo, com o Supremo, para barrar a coisa toda. Lembra? Então, terceiro ponto. Dilma pode até ter virado durona nos últimos tempos aí com relação a questões de corrupção, né? Mas não podemos nos esquecer que a campanha eleitoral que colocou a Dilma lá no poder na primeira e na segunda vez não estava impregnada e financiada também por todo esse esquema de corrupção que ela teria começado a se opor? Então, né, tem várias perguntinhas aí precisando realmente de respostas. Agora, rapaz, você viu o que foi aquilo ali? ali ó, na esquina, no posto de gasolina, o cara encheu o tanque e roubaram o carro só pra levar a gasolina. Impressionante. Galera não tá perdoando não, né? Depois da saidinha de banco, agora inventaram a saidinha do posto. É mole? Que gasolina cara que nós temos aqui no país, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Vai começar a valer mais que carro daqui a pouco. Todo o Brasil, Transamérica. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young lovers with nothing better to do. They sit around the house, get high and watch them too. Here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Buell, El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Bobby Sue detective down in Texas. You know he knows just exactly what the facts is. He ain't gonna let those two escape justice. He makes his living off of the people's taxes. By Sue, whoa, she slipped away. Billy Joe caught up to her the very next day. Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais enrolônica do mundo, do sistema solar, da galáxia, do universo e também de tudo mais. E sabe quando você está saindo do mercado, vem o menino ali e pede dinheiro, você diz que não tem, mesmo que tenha dinheiro, sabe? Então, o governo Michel Temer está fazendo mais ou menos isso, né, com a população brasileira, porque, vejamos, dinheiro para educação, não tem. Dinheiro para saúde, não tem também. Reajuste dos servidores, menos ainda. Fiscalização do trabalho escravo, também não tem, caramba. Agora, Operação Lava Jato. Não, de jeito nenhum. Graninha para liberar emendas dos parlamentares amigos que são parceiros e votam a favor do governo. Ah, peraí. Não, para isso tem, né? Mas o que mais me chama atenção é que os integrantes da equipe econômica, por exemplo, eles não ficam nem corados mais, né? Vem com aquele discurso, por exemplo, precisamos aumentar impostos, senão as contas não fecham. Mas por que é que não fecham mesmo? Porque se nós olharmos aí para os números divulgados pelo próprio governo, que é obrigado a fazê-lo por causa da lei da transparência, algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Como a liberação de emendas parlamentares, que apenas nas 3 primeiras semanas de julho já equivalem a tudo o que foi liberado nos 6 primeiros meses do ano, ou seja, mais de 2 bilhões de reais. O assunto é tão descarado, mas tão descarado, que a rede britânica BBC fez matéria apontando que, no caso, né, da análise da denúncia de corrupção contra o Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o governo arrumou rapidinho dinheiro para liberar emendas para os deputados favoráveis. E, por outro lado, não liberou um centavo sequer para aqueles que manifestamente eram contra o presidente. Coincidência? O que vocês acham? E aí vem com aquele papinho de responsabilidade fiscal, discurso de austeridade e tudo mais. Mas note que interessante, né? Porque enquanto esfola o cidadão cortando serviços e cortando investimentos, deixando também obras paradas no país inteiro, o governo federal e seus aliados, altamente parceiros, perdoam dívidas bilionárias de bancos que faturam bilhões, perdoam dívidas tributárias de ruralistas, renegociam dívidas de empresários amigos com prazos e condições camaradas, enfim, governo de quem mesmo é esse que está aí? Meu governo? Seu governo? Olha, porque isso aí não é o tipo de coisa que me representa não, viu? Não mesmo. E eu falei até agora do governo federal, mas e aqui no estado, hein? Muda alguma coisa? Tem sido diferente? Da prefeitura ainda não dá pra falar, porque a gestão atual começou em maio, né? Ainda está, digamos assim, no período de carência de 100 dias pra mostrar pra que veio. Mas é por essas e outras, olha, por essa desconfiança geral. Não é uma desconfiança gratuita, né? Que podemos afirmar que vivemos no país do engana que a gente gosta. Vamos agora ao primeiro intervalo deste sábado aqui no Front Transamérica. Primeira trégua para esticar o joelho, pegar aquela gelada guardada lá no freezer, né? Mas, ó, não me interprete mal, tá? É aquela água gelada, ok? Água que passarinho bebe. Daqui a pouco tem bate-papo com a mulher do Gogley, versão nacional do Buscador. Ainda hoje tem o quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então, pequena pausa, Front Transamérica até meio-dia, já voltamos.